Filho meu, não esqueças da lei. Guarde em teu coração o mandamento que eu sei. Caminhos de paz, dias de amor, na fidelidade encontro o Senhor. Confia no Senhor teu coração, reconhece seus caminhos com gratidão. Ele endireita as veredas, traz luz. Em cada passo eu confio em Jesus. Seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, afasta os escolhos. A correção é amor, assim Ele faz, te guarda e te guia na paz que traz. Confia no Senhor teu coração, reconhece seus caminhos com gratidão. Ele endireita as veredas, traz luz. Em cada passo eu confio em Jesus. A sabedoria é melhor, mais preciosa que rubis, eu imploro. Em suas mãos, riquezas e honra, caminhos de delícias, onde a vida se alfombra. Confia no Senhor teu coração, reconhece seus caminhos com gratidão. Ele endireita as veredas, traz luz. Em cada passo eu confio em Jesus. Quando a noite chegar, não temerei. Teus braços me guardam, eu descansarei. O Senhor é minha esperança, minha voz. Em cada jornada eu sigo a sua paz. Confia no Senhor teu coração, reconhece seus caminhos com gratidão. Ele endireita as veredas, traz luz. Em cada passo eu confio em Jesus. Filho meu, guarda a sabedoria em ti. É a árvore da vida, em amor eu vi. Na graça do Senhor eu vou andar, com fé e esperança vou sempre cantar.